exalto, ó Senhor, na minha aflição. Tu me ergueste, ó Deus, de compaixão. Meus inimigos queriam se alegrar, mas tua mão poderosa me fez levantar. Cantem ao Senhor, vocês que o amam. Celebrem sua santidade, louvem-no sem cessar. Sua graça é uma luz, na noite ela brilha. À noite vem as lágrimas, mas de manhã maravilha. Na minha segurança eu dizia, firme estarei, mas teu rosto escondido, Senhor, me perturbei. Clamei a ti, implorei por tua bondade. Não deixes meu sangue, ó Deus, ser esquecido em vaidade. Cantem ao Senhor, vocês que o amam. Celebrem sua santidade, louvem-no sem cessar. Sua graça é uma luz, na noite ela brilha. À noite vem as lágrimas, mas de manhã maravilha. Transformaste meu pranto em canções de alegria. Desataste meu coração, estou perto de ti, noite e dia. Louvarei a ti, Senhor, por tua fidelidade. Para sempre na alegria, quero te adorar de verdade. Cantem ao Senhor, vocês que o amam. Celebrem sua santidade, louvem-no sem cessar. Sua graça é uma luz, na noite ela brilha. À noite vem as lágrimas, mas de manhã maravilha. Senhor meu Deus, eu nunca deixarei de cantar teu louvor, de agradecer com fervor e fé. És minha força, meu refúgio, meu abrigo. Em cada provação és tu que me sustens, meu amigo. Cantem ao Senhor, vocês que o amam. Celebrem sua santidade, louvem-no sem cessar. Sua graça é uma luz, na noite ela brilha. À noite vem as lágrimas, mas de manhã maravilha. Celebração de adoração alegre, louvor orquestral, canção francesa moderna, banda completa com percussão. 95 Zandebend BPM, exuberante, edificante, temas de louvor e adoração.